Yeah. Pobreza gera pobreza. Riqueza gera riqueza. Dinheiro gera dinheiro. Miséria gera miséria. Oh, conceito crítico. Irmão, escolha agora qual caminho queres caminhar. Entre um e outro, escolha a sua. Quer saber em paz? Ou viver sem amor? Perdida entre romance e desilusão, entre polícia e ladrão, asfalto e o cifrão, entre o amor e o ódio, o certo e o errado, o pecado, santidade, Deus e o diabo, entre falar e se calar, a verdade e mentira, entre honestidade e a maldita hipocrisia, entre viver e morrer, matar e ser morto, entre a miséria e o conforto, o truto e o açoito, entre a aquarela, uma forte e triste de o palhaço, a nobreza, a favela, amor e o asfalto, entre a paz e a guerra, a natureza, a sobrevivência, entre a luxúria e a posse da aparência, entre um trampo por salário, a fartura do crime, o barraque e o trispex, o choro e a vitrine, entre a sobriedade e loucura da droga, entre abrir e fechar a camarada das portas. Ei, mano, escolha agora qual caminho queres caminhar. Entre um e outro, escolha a sua. Quer saber em paz? Entre etnias, o pardo e o vermelho. Entre político e o povo, liberdade e a prisão. Entre a pobreza, o dinheiro no cuecão. Entre o merecer e o precisar. Entre o negar, mano, e o ajudar. Entre a sinceridade e a falsidade. Entre a modéstia e a vaidade. Entre a benção e a maldição. Você tem que escolher qual é que você quer, irmão. Entre a beleza do paraíso e o calor do inferno, são tantos os conflitos. Ah, até te entendo, mas até quando, irmão, vai ser essa indecisão? Até quando você vai aguentar essa pressão? O melhor a fazer é se entregar a Cristo. Tamo aqui juntos na rua, conceito crítico. Irmão, escolha agora qual caminho queres caminhar. Entre um e outro, escolha a sua. Quer saber em paz? Ou viver sem amor? Estreito, viver ou morrer? Irmão, escolha agora qual caminho queres caminhar. Entre um e outro, escolha a sua. Quer saber em paz? Entre um e outro, escolha a sua. Quer saber em paz?